Passaria 2224, solo 50, liberou na Delta, táxi. Corrijo, na Eco, táxi é Kilo, parte 3, atento ao balizador, posição 5 Lima. É parte 3 para 5 Lima, ficando atento ao balizador. Azul 4959, pouso autorizado, pista 28, vento 210 graus, 192 asas. 7, azul 4959. Só, poderia contar uma posição para o passarelo 2224? Passarelo 2224 é 5 Lima, informado pela Flaero, não tenho... Só um minuto, eu vou confirmar aqui. Minha dona Lima, passarei 2224. Bom, paciente, obrigado. O azul 4959, solo 53, delta, cruza alfa, paquilo, pátio 3, 2, Romeu. Delta Cruz Alfa, pátio 3, 10 Romeu, azul 4959. 2, 02 Romeu. 02 Romeu, sim. Confirmar, permanece na sua escuta, o 4959? Afirma, não me escuta, tem o parqueamento. Afirma, obrigado. novamente o estacionamento para o 499, o número? A202 Romeu. Acredito que o senhor deva ter passado. A 2 é do lado de lá atrás. Pode seguir um pouco à frente e fazer o retorno pela essa parte? Sem problema. Ok, vamos fazer o retorno por aqui. 322-22, prossiga. Autorizado de Vitória da Conquista, nível 180, rota conforme o plano, pista 28, primeira curva esquerda, subida arbor, transição elefa, 5-0-4 no transponder, controle em 120.8. Só uma forma adicional, após decolagem 28, mantenha a proa até 2.500 pés. Correto, chame pronto, faz 3. Tucano 3520, informação Fox Trot. 520, autorizado chegada CARI. Descem, mantenha 4 mil pés, ajuste meio 15, cancelado a restrição e aos todos. 4 mil, está liberando a restrição de altitude, está 3520, na CARI. Aircatcher 301 ground. Go ahead, ground. 3 is for Alpha Hotel to Miami, flight level 340 as flight plan en route, runway 28, right turn, normal departure, landing transition, call code 5036, Salvador departure 120.80. Clear to Miami and file 340, runway 28, right turn, Momo departure, minimum transition as filed, block 5036, departure is 120.8. Read back correct, call me ready to push back instead of. Cool call, thank you. 7-0, acione identificação, autorizado de chegada a CARI. Esse aí mantenha nível 050, vigilância radar. 050, chegada a CARI, está autorizando o CARI. Portanto, 370, poderíamos coordenar a sua de CARI? Foi pro de Oprim da presença. Oprim, obrigado. Vem com a equipe solo, parte 3, Shane Park, para sair o 2218. Atingindo 4.832, né? 3520, 2 para 2.000 pés, ajuste chama 05, reporta localizador, está livre LS do lucro. 3.005, está livre LS do lucro, Do táxi passarela 2228, com 47 no POB, 5 horas e 30 de autonomia, alterna Salvador. Passarela 2228, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 28, via Kilo e Alfa. Chame pronto. 2895, ajustado 1015, bom voo. Só autoriza o backtrack na taxiway do passarela? Chama, então. Agora que eu vi que puxou pelo lado de casa, tranquilo, é táxi via Juliette, Alfa, até o posto esperado 28. Juliette, Alfa, posto esperado 28, passarela. 2395, ator, 1015. 1015, ó, justo. Suspect startup approval, call taxi America 230. Where the first start, copy that, sir. Tango Eco Zulu November, aciona identificação, voa na prova rotatória, desça para 1.500 pés, ajuste no 0.5. Controle 3520, poderia confirmar o Zé? O TAN 3520 agora 196 com 1.4. 1.4, CDA 3520. Estabilizar 3520 visual. São 3520, completa com a torre 1895, repouso. 1895, obrigado já. Três, com 15, 70, 0, posto autorizado na 28, abaixando a travada. America, 230, very taxi. America 230, taxi approved to holding point runway 28 via April 1, April 3, Kilo, taxiway, then Alpha. Call tower 118-95, KNH 1014. Okay, 1014 now, apron 1, apron 3, Kilo, Alpha, holding point of 28. We'll call tower when we're ready for America 230. Autorizado 2000, ajuste 1014, reporte o LS. 2014, reportará. Será quanto passaria 2228? Alinhar e manter na 28, passaria 2228. Ali mantém 2228. Tan 3520, Solos 34, livre na Delta, Alfa, reporte Santa Juliette. Delta, Alfa, Santa Juliette, reporte. Passaria 2228, decolagem autorizada na pista 28, vento 190 graus no quadro máximo. A decolagem a partir da 28 ou 2228. Solo 350, por favor. 350, Rio Juliette, portão 4, não escuto. Ah, ok, não escuto, é Juliette, portão 4. Solo 350, controle Salvador Guarani, 6628, informação de Solo 3. Na 6258, aciona a identificação, autorizada a chegada a CARI, descendo, mantém inicialmente o nível 130. Ok, chegada a CARI, descendo para 130, aciona a 6258. Controle, passaria 2228, decolou. Pelo 2228, contato radar, sua para 180 Cedargo. 90 Cedargo. 180, 190 foi incorreto. 180, passaria. Tan 3170. Tan 3170, completa final, torre 1895. Tan 35, obrigado. Tan 3170, final baixado, travado, visual. Tan 3170, ajuste na 04, pouso autorizado 18, vento 200 graus no 29. Se for na 3170. Tá 3170, pode estar à esquerda? Aqui é 3170, solo 40. Ah, na minha escuta tem o portão 6 dúzia via Delta Alpha Juliette. Delta Alpha Juliette na escuta 6 dúzia, obrigado. Pelo Weber Controller. Velocidade na descida. A velocidade que o som está entregando na descida. Ela é 6258, reduza para 2209, 6258. 2209, baixando 6258. American 230 is ready for takeoff. Atlantic 20, please to line up and wait 1928. Line up and wait 28 for American 230. Elevador 258, desça para 4.000 pés, ajuste 1.0 no 4. 4.000, 1.0 no 4, China 628. Livre da restrição, a China 628. Livre. Livre da restrição. I had American 230. Confirmation after takeoff, maintain the runway heading until 2,100 feet. Runway heading till 2,800 feet, then right turn on course for American 230. Okay, now clear to take off runway 28, 200, please on 4 knots. Clear for take off runway 28, American 230. Controle, passarei 2228. Prossiga. Você coordena direto Vitória da Conquista? Vai. Cruzeiro November, voo direto rotatória, reporta visual como 7, é Cruzeiro November. Nós estamos na venda apenas confirmando. 1975, nós a máxima que o pode entregar na descida. A porta do Zé Ocon no 7 na proa da rotatória. Airline 230 airborne at 4-5, maintain heading 2,100 feet, call Salvador Pato 120.80, have a nice flight. Bye bye. American 230 is climbing out to 2,800 feet before starting our right turn. American 230, weather contact the factory, maintain present heading until 4,000 feet. After 4,000 feet, it's like Cosmo, American 230. You're straight out to 4,000 feet, then after 4,000 feet, we're going to where? Cosmo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme. Cosmo, thank you. American 230, climb flight level 340, and fly Cogbu. Direct Cogbu, climbing to flight level 340, American 230. Elevador 58, substitutor para esse acostamento, direita para 0620, limite ao localizador, aguarda no vetor final para interceptá-lo. Direita para 060, limitado pelo localizador, achar 6258. 3228, Recife 1288, Alterna 1353. 2288, 353, chamará. Eco Bruno 90, está sendo altitude? Está com 1210, visual H3. Apenas confirmando, 1210? 1200. Está visual. Esse é o Eco Bruno 90, aqui no radar aparece 1210. Só um momento, estou correndo para o lado. American 230, deviating slightly left, of course, for weather. Roger. Eco Bruno 90, confirma a chute agora? Estou com 1420, confirma? Apenas para informação, Eco Bruno 90, se necessidade de descer em algum momento do seu percurso, principalmente quando a gente está alterando com a 28, informe anteriormente ao controle o Eco Bruno 90 se tiver necessidade durante o voo de descida. Sim, eu já estou com necessidade de descer, estou 5 milhas da cabeceira, vamos ver. Então, testamento foi porque o senhor já estava descendo antes, Eco Bruno 90. Gente, foi agora 2895. 2895, Eco Bruno 90. Bom dia, ajuste na 014, reporta final 3x4. Na 014, vai reportar a hora da travada. Tem 258, 2 para 2, e o Pérez ajuste na 014. 2000 no 014, chanela 6258. Final de 3 milhas, passagem travada para o momento. Azul 90, ali de pouso 97, vento 190 graus, 15 nós. Pois vou fazer a 9. 1, 2, 6, 6, 5. 25, 45.